Salve favela. Pobre louco tá de volta, neguinho. Tá de volta. Salve Anta, Maracá é nós. Aí barulho, daquele jeitão. Promessa é dívida, ladrão. Nós não fecha com a porra da mídia. Nunca vou cantar o que o sistema quer. Os moleque na boca de 80, de 9 milímetro na Teneré. Minha realidade é outra, playboy. Foda-se o que pensa de mim, cuzão. Fechei com os mano que defende a quebra. Os cria é favela na disposição. Se precisar, os bico vem na mão. Só R10G3 lança granada. Na cinta Glock só pente alongado. Muito cuidado, atenção redobrada. Muitos parceiro perdeu na jornada. A vida é louca, é alta voltagem. Salve véi dos fundão da favelinha. Itamaracá, e é meu compadre. Fiel, leal, fora e dentro das grades. Tamo juntão, na risca eu prossigo. Salve barulho, sua cata fiada. Pente envergado, os cria é aquilo do zói. Tá no beco de FNFAL. Tá maluco querer tromba com nós. Cordão desceu, cal puro da Bolívia. A tropa tá na pista, Jeff tá na voz. Curubi segura na boca de M4. E granada, pente, caracol. Barney, Smigol, culpa de Vitim. RR, rajando de fal. MJ, Brenin, Avatar. Ponte é bala, não é carrossel. Nós na viela de homem pra homem. Quer caos, segura as imbel. Nós é a voz coreia dos moleque. Que arrisca a vida pela quebrada. Na bandola, uma K47. Sinal da cruz, atenção redobrada. Nós é o elo, a força da favela. Fiel com quem fecha com nós. Se preciso, nós tá pronto pra guerra. Só pobre louco de fura, playboy. Nós é a voz coreia dos moleque. Que arrisca a vida pela quebrada. Na bandola, uma K47. Sinal da cruz, atenção redobrada. Nós é o elo, a força da favela. Fiel com quem fecha com nós. Se preciso, nós tá pronto pra guerra. Só pobre louco de fura, playboy. Irmão Ian, já deu o papo, desceu de AR, pique Talibã. Dri é nós mesmo na mesma batida de Ruger Dourada, a família é o clã. Galego na laje de ponto 50. Eu quero ver os contra subir. Irmão pesado, irmão Bahia, gordinho rocar. Salve Carlinho, branco em Colômbia, jamais vou esquecer. Pra mim você é mais que um irmão. Axé Roginho, axé Ricardinho. Mano, aviso Clezinho na função. Maria disse cabeça ladrão. Tamo junto pro que der e vier. Banda de fura na cena é sem boi. Corujinha plantado de acaia, ralé peregrino. Meu truta fiel, bom de dedo. Onde é maluco, jamais recuar. Até o tima do meu fuzil de assalto. Até o tima gota de sangue, pode pá. Se eu prosseguir, me siga rapar. Se eu morrer, me viga ladrão. Vivo, nós somos temido, preso, nós é esquecido, meu irmão. Nós é a voz coreia dos moleque. Que arrisca a vida pela quebrada. Na bandola, uma K47. Sinal da cruz, atenção redobrada. Nós é o elo, a força da favela. Fiel com quem fecha com nós. Se preciso, nós tá pronto pra guerra. Só pobre louco de fura, playboy. Nós é a voz coreia dos moleque. Que arrisca a vida pela quebrada. Na bandola, uma K47. Sinal da cruz, atenção redobrada. Nós é o elo, a força da favela. Fiel com quem fecha com nós. Se preciso, nós tá pronto pra guerra. Só pobre louco de fura, playboy.